sei lugar sem lei que me incendeia. Oh, você, meu amor, viveu sem ver evidente o espaço. Eu sei, nesta noite equatorial eu vou sair outra vez, onde morre a trilha do meu silêncio. Vou te buscar. Buscar.